O nosso tema de hoje, simplicidade e moderação. Simplicidade, a gente sabe o que é ser simples, né? É não agregar as coisas que são desnecessárias. Isso não só na questão material, mas também na questão interna nossa. A gente fala às vezes de pensamento, até de sentimentos, né? Muitas vezes não deixar que o emocional não vá por um caminho que a gente não consiga ter um controle sadio dele. E moderação. O que é ser moderado? É não ser exagerado, cuidar com os excessos de todos os tipos, os abusos, os esbanjamentos, os desperdícios. A gente pensa sempre nas coisas materiais que são mais visíveis quando se fala, né, sobre isso, mas não só na questão material. A gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente exerce materialmente é porque a gente já carrega dentro essa tendência de muitas vezes suprir carências que nós temos. Então, por que que nós estamos exagerando em algumas coisas? Somos nós que temos que descobrir os porquês das nossas condutas. A questão material, que se fala muito nisso, ela é nos oferecida como auxiliar nessa nossa caminhada. Tudo que está ao nosso redor, nós podemos dispor, mas de uma forma consciente, uma forma equilibrada. Ou seja, evitar os excessos. Muitas vezes se diz, né, tá, mas a matéria, o material é ruim, né? Se fala muito na questão espiritual como antagônica à questão material. A matéria, ela não é ruim. É o uso que nós fazemos dela que acaba sendo negativo. Então, quando nós nos utilizamos de uma forma errada, nós sofremos a consequência desse uso. E esse uso equivocado, ele gera para nós dissabores, vamos dizer assim. Ou seja, nós temos que responder por aquilo que nós fazemos de forma errada. Olha só a frase que Jesus nos deixou há muito tempo para a gente tentar exemplificar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso está lá no Evangelho de São Mateus, né? Para quem quiser procurar essas palavras. E perceber o que ele quer nos dizer com isso, né? Nessa questão de não juntar tesouros materiais, físicos, que são perecíveis. Muitas vezes nós passamos um longo período da nossa vida apegados a coisas úteis, porém que não merecem esse apego, esse sentimento, esse desejo tão forte que nós temos por eles. Nós brigamos com pessoas por causa de coisas, dizendo: isso é meu, eu não te empresto. Não é nem eu não te dou, eu não te empresto. Não olha porque é meu. Chegamos até extremos desse jeito, né? E aí, quando chega, às vezes chega no ponto extremo da morte, né? Que a gente vai e as coisas ficam. Às vezes não precisa ser tão extremo, né? Pode ser só a doença. E a doença é muito interessante porque ela nos faz relembrar do que é realmente importante. Quando nós estamos numa situação frágil da nossa vida física, a gente percebe o que é importante. Aquele monte de coisa que tem ao nosso redor, muitas vezes não serve para nada, porque a gente não pode dispor delas. E aí a gente vê que o importante são as pessoas que sentem algum tipo de carinho, de afeto por nós e que estão ali nos ajudando a passar por aquele momento difícil. Como é simples a vida. E a gente vai enfeitando com várias coisas durante o nosso transcorrer, essa nossa caminhada, né? Esse período que é curto que nós estamos aqui, a gente vai enfeitando com coisas ou gente pode até usar a metáfora, né? A gente vai colocando coisas na sacola que a gente vai carregando, que são pedras, e vai ficando às vezes pesado demais, e vai nos entortando, e vai nos deformando, não só o corpo, mas o espírito. Então, a gente possa pensar naquilo que ele nos disse, né? Tesouros onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Ou seja, dentro de cada um de nós, essas relações que nós temos entre nós e esse bem que a gente tem a possibilidade de fazer para o outro é o que tem valor. A gente fala muitas vezes das irradiações, né? Coloca ali nas irradiações o nome das pessoas pelas quais tu sabe que estão precisando de uma oração, de uma energia positiva e boa. Essa intenção que a gente move é o que muitas vezes nós encontramos quando nós estamos do outro lado. Porque o bem que a gente executa aqui, ele cria laços tão fortes que a gente se surpreende. Muitas vezes fazemos algumas coisas até sem perceber a grandeza que é para o outro, mas que com certeza tem uma profundidade que nós não entendemos. Nós sabemos disso porque nós já fomos receptores desses bens que tantas pessoas fizeram por nós. Eu sempre lembro que não só os nossos pais, os nossos familiares, que às vezes por estarem tão próximos de nós, são bons para nós, mas às vezes pessoas desconhecidas, pessoas que cruzam o nosso caminho durante algum momento da nossa vida e que deixam uma pequena semente de bondade ou de orientação num momento que a gente precisa. Isso às vezes vai florescer anos após. A gente às vezes lembra de coisas que aconteceram lá na nossa infância ou adolescência ou até início da idade adulta e que na época a gente nem pensou, nem percebeu o que estavam fazendo para nós de bom. Hoje, talvez num momento inverso de que a gente estava naquele momento, a gente consegue perceber melhor, consegue ver o ato que fizeram para nós positivo. Quando a gente consegue ter essa percepção, é que surge a gratidão, que se fala, né? A gratidão é o reconhecimento de algo que foi feito para nós. Mas, voltando à nossa simplicidade e moderação, a nossa encarnação, ela é uma oportunidade que nos é dada para que a gente possa evoluir, evoluir moralmente. Porque nós precisamos evoluir moralmente. A gente pega os evangelhos, os textos ali, as falas, os ensinamentos de Jesus, e a gente percebe que naquele tempo, tudo aquilo que ele falou cabe muito hoje, porque a gente andou muito pouco nessa área. Nós somos hoje evoluídos materialmente, intelectualmente até, mas na questão da moral ainda se percebe muitos problemas. Quais são os grandes problemas do mundo hoje? A gente pode citar eles talvez em 4 ou 5 questões básicas. Uma delas é a violência, de todas as formas que ela acontece, não só a violência física, mas nos diversos modos pelo qual ela é demonstrada. Nós temos a questão da mentira, a enganação, a trapaça, que é tão comum e que a gente precisa não fazer com que o outro deixe de ser, mas cada um por si, cada um tem que domar a si mesmo, desentortar a si mesmo. As apropriações, que são os roubos, né, de todas as formas. Hoje tem uma palavra que se incorporou no nosso cotidiano, que é a corrupção. Então, a gente às vezes aponta o dedo, lá, não sei onde, mas será que dentro do nosso dia a dia, do nosso meio, onde a gente age, a gente não escorrega também nessas questões? Aí a gente às vezes diz assim, mas eu não roubo, eu não sou violento e eu não minto. Mas e a frieza na relação que nós temos um com o outro? A frieza é aquele distanciamento, aquele não se importar com o que o outro está vivendo e que também é fonte dos nossos problemas. Então, quando nós pegamos essas 4 demonstrações, nós encaixamos ela dentro do orgulho e dentro do egoísmo. E o oposto do egoísmo é a caridade. Os problemas estão centrados no egoísmo e no orgulho. O oposto do orgulho, a humildade. O oposto do egoísmo, a caridade. Então, enquanto a gente não desenvolver as virtudes, os defeitos ainda estão muito vivos dentro de nós, ganhando muita força no nosso dia a dia. Talvez até uma predominância muito ampla e que, por vários motivos, a gente acaba não vendo em nós mesmos, acaba vendo nos outros, acaba dizendo que o mundo está do jeito que está, mas não se percebe o que a gente tem que fazer dentro disso. E ser simples é talvez o primeiro passo para a gente conseguir começar a retornar para dentro de si, né? Nós temos grandes exemplos no mundo que passaram, exemplos atuais. Nós podemos citar várias personalidades, mas quando nós olhamos para trás, não só Jesus que a gente cita, porque foi para nós a figura mais em excelência, mais perfeita que habitou o nosso planeta. Mas nós temos outros grandes que, de tempos em tempos, surgem para nos auxiliar, para nos mostrar algum caminho. Eu até citei alguns aqui. Nós temos, por exemplo, Lao Tse. Viveu em 530 a.C. E ele colocou como três os tesouros do homem: a compaixão, a moderação e a humildade. Em 530 a.C. Então, para ver como são coisas que ainda têm valor e que nós não conseguimos ainda tornar parte nossa. Buda viveu 520 a.C. Trabalhava o desapego. Confúcio, não botei a data aqui, mas se não me engano foi 510 a.C. também. Trabalhava o autoconhecimento como forma. Sócrates, 440 a.C. Imagina, tudo anterior, né? Falava da imortalidade da alma e da vida futura, aquilo que se fala frequentemente, eles já entendiam como algo real. Maomé, 570 d.C., bondade e generosidade. E Maomé, para nós, quando se fala dele, a gente relaciona muito com aquilo que alguns adeptos dele estão fazendo hoje e achamos que é bárbaro. Mas imagina que nós não entendemos o Cristo até hoje. Então, como é que a gente quer julgar os caras que seguem Maomé? Muitos, né? Não todos, que também não entendem. Nós temos depois desses aqui, algumas personalidades só citadas, né? Francisco de Assis, São Francisco, que é a simplicidade em pessoa. E mais recente, nós temos Chico Xavier, que várias frases dele ficam passando aqui, né? Quem conhece a história dele sabe do quanto a humildade fazia parte do dia a dia dele. Então são exemplos que nos mostram que quando a gente quer focar em alguma coisa, nós temos aonde se espelhar. Porque tem uma coisa que é muito, muito importante para a gente se lembrar. Nós estamos sempre conectados. A questão é com quem nós estamos nos conectando, espiritualmente falando. Então, quando a gente começa a parar e olhar um pouco para essas personalidades que eu citei, que são exemplos, e muitas vezes olhar a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, nós temos um parâmetro de comparação. Não estamos na altura deles, com certeza, mas nós podemos perceber as nossas conexões. Será que aquilo que eu tenho feito durante o meu dia, eu tenho me tornado um pouquinho melhor? Eu estou conseguindo manifestar essas virtudes que são importantes para cada um de nós? Ou será que eu ainda sou o mesmo de anos atrás ali, apegado, difícil de lidar? Então, é só uma dica para a gente começar a se perceber um pouco melhor, né? Tem as bem-aventuranças que fazem parte do Evangelho, que falam disso, né? Da simplicidade, da moderação. Quando ele fala, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacíficos, ele está nos dando de novo a orientação nesse sentido. Então, é importante a leitura para que a gente consiga ter um alimento não só espiritual, mental, emocional, diferente daquilo que a gente está muitas vezes recebendo de forma automática no nosso dia a dia. Nós temos que fazer algumas escolhas saindo, fazendo curvas daquilo que está vindo direto para nós, escolhendo as nossas conexões.